começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus amigos, estamos chegando mais uma vez com o nosso Mundo Sertanejo. A partir de agora, como sempre, estamos juntos e misturados. Muita música, muita alegria no seu rádio a partir de agora. E, claro, muitos alôs também para os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Muito obrigado a você que nos dá uma audiência todos os dias, viu? E a toda a nossa rede de rádios, a todos os diretores, os programadores, os locutores, de todas as equipes, né? De todas as equipes, de toda a nossa rede de rádios que exibe o nosso Mundo Sertanejo aí pelo Brasil afora, né? Gustavo Lima canta, diz pra mim. Desde o início você esteve tão presente e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não é bem. Nosso amor, diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver, pra não te perder. O que é preciso pra te ter aqui comigo e a velha chama reacender, pra não te perder. Desculpe, mas eu não entendo. A gente se perdeu um tempo e eu fiquei tão perdido. O

seus lábios, seu beijo. Ah, como eu quero seu carinho, que seu colo seja meu ninho. Não é porque você é tudo que vejo, mas isso é apenas uma pequena porção do quanto eu te desejo. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor ecoou. Noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada, e mais nada. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, maravilha. Um abraço carinhoso aos meus amigos da São Francisco FM, o Valdir Chaves, o André Chaves, o Edivaldo, a todos vocês amigos aí da São Francisco FM, de Porto Franco, do Estadão do Maranhão. E o programa Mundo Sertanejo hoje recebe o senhor Absalão, que é de Carolina, lá no Maranhão, está visitando Brasília e veio nos visitar aqui no Mundo Sertanejo. Meu amigo, senhor Absalão, tudo bem? Oi, tudo bem. Tá gostando de Brasília? Ah, aqui tá bom demais. Tá bom demais, tá, né? Tá maravilha. E o senhor tem familiares aqui, né? Tem as suas filhas, a Vânia, a Ivanilde, que moram aqui. São pessoas maravilhosas, né? A Ivanilde, Vânia, duas filhas minhas, meu genro, Almir. Então, meu futuro genro é Diego Valadar. Isso, a Ivanilde, a gente está namorando, uma pessoa maravilhosa, viu? De público, eu quero dizer que a sua filha é maravilhosa, viu? Pessoa muito especial. E o senhor mora em Carolina e há muitos anos? Eu estou morando há muitos anos em Carolina, cidade. Mas o senhor nasceu em qual cidade do Maranhão? Ah, no Maranhão, eu nasci em Paraibano, Maranhão. Ah, muito bem. É mais para o sul do Maranhão? É Nordeste. Nordeste do Maranhão, né? Muito bem, senhor Absalão. Seja bem-vindo a Brasília. Estamos passeando por aqui, o senhor está conhecendo mais a cidade, viu? E quando voltar para Carolina, leva o nosso abraço aqui a todos os nossos amigos de Carolina, ali do Estadão do Maranhão, viu? Muito bem, obrigado. E seja bem-vindo a Brasília. A gente vai estar sempre juntos, né? Muito bem. Se Deus quiser, sempre junto. Isso. Fica à vontade aí, tá? Tá bem, tô à vontade. Mundo Sertanejo está no ar. Nosso amigo Absalão, lá de Carolina, Maranhão, visitando Brasília e dando um alô aqui no Mundo Sertanejo para os seus conterrâneos aí do Maranhão, né? Tim Lelo canta Ela Olha em Mim. Café na cama, me entreguei pra essa dama e ela olha em mim. Fui seu cachorrinho, lambia seus pés, enchia os seus dedos de lindos anéis. Dei carro importado, lavei suas costas, fiz tudo pra ela. Fonte secou, eu tava quebrado, dinheiro acabou, pegou suas malas, se mandou com outro. acreditei no amor e ela só de mim. E ela só de mim. E ela só de mim. Me entreguei demais, acreditei no amor e ela só de mim. Carinho, e ela só de mim. Eu levava o seu café na cama, me entreguei pra essa dama, e ela só de mim. Fui seu cachorrinho, lambia seus pés, enchia os seus dedos de lindos anéis. Dei carro importado, lavei suas costas, fiz tudo pra ela. Mas quando ela viu que a fonte secou, que eu tava quebrado, dinheiro acabou, pegou suas malas, se mandou com outro, perdi seu amor. Demais, acreditei no amor e ela só de mim. E ela só de mim. E ela só de mim. Me entreguei demais, acreditei no amor e ela só de mim. Me entreguei demais, acreditei no amor e ela só de mim. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Juliano de Almeida. É, em Boa Esperança. Um abraço a todos vocês, amigos da Boa Esperança FM, em Boa Esperança do Norte, Sorriso. É, um abraço a todos vocês da equipe aí da Boa Esperança FM em Sorriso, exibindo o nosso programa. Valeu, Juliano de Almeida, sempre comigo no Facebook, né? Um abraço a todos vocês, amigos da Rádio Antena Web. O Carlos Bonaparte mandou um e-mail pra gente pedindo os alôs, e a gente manda com muito carinho. Antena Web é nossa parceira aí do Brasil e de Portugal pro mundo todo, né? Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil, de Portugal e do mundo todo que ouve o nosso programa também através da Rádio Antena Web. Um abraço, Carlos Bonaparte e todos da equipe. Ô Carlos, receba um abraço nosso aqui do Mundo Sertanejo, de toda a nossa produção aqui da Central de Produção Rádio Estúdio Brasil, viu? O Edelson Moura, Zélia Moura, o Cleiton Aguiar, Maurício Fares, a galera do Forró Brasilis, o Nonato Costa, né, do Brasil Braga Show, enfim, todos nós aqui da nossa Central de Produção Rádio Estúdio Brasil, somos gratos a todos vocês, amigos, aí também da Antena Web, que exibe o nosso programa do Brasil e em Portugal pro mundo todo, né? É muito bacana. Rick Renner cantam, Ela é Demais. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém.